Positive. Frequência livre. Romeu Oscar, muito boa tarde, prossiga. Autorizado, decola da 197 mil pés. Após decolagem em curva direita, no corredor axé. Aciona 0153, transponder, 119.8 é a frequência do controle. Oscar, cotejamento correto, 118.6 para acionamento e táxi, 1012 altímetro, pessoas a bordo. Pantanal 4710, número 3, Oceano 6314, número 4. 7410. Oceano número 4. Vou ciente. Cinco dois meia sete, a linha mantém. Meu outro chamou a torre. Acione e Nova Marofa, Salvador. Ah, positivo, vou retornar via corredor e chame Paripe. Seja paciente do Lima aqui do Zulu, que está no mesmo setor, 1500, né? 267. O Trip, perdão, o Trip, 5267. Ciente, livre decolagem para o trip 5267 graus. 012. Não, não tem problema nenhum não. Eu acredito inclusive que ele seja bem mais veloz do que o Índio Novo Amaral. Anotei a solicitação, pista 1-0, mas a gente vai manter os corredores por enquanto. Eu tenho a sequência de uns 4 jatos ainda para a pista 10 e quando possível só vai ser autorizado para a final da pista 1-0. É. Controle, o Papa Romeu, Mike Eco Vitor, passando a 1000 pés a 10 milhas fora, solicita a descer para 500 pés. Proa... 63. Positivo, Mike Ecovito. Desça para 500 pés e aguarde transferência. Voo no 648, está autorizado a aproximação em ILS. Tive aproximação com o 648. Voo no 600, vão reduzir para 210 e está autorizado também o ILS. Está seguindo o no 648, o voo 600. Voo 600, reduzir, autorizado em ILS. Controle Salvador, trip 5267. Decolado, está vendo sendo setor, solicita direto da EL. Positivo, está em contato com o DAE após 2000, DAE autorizado, trip 5267. Direto da EL, grato, 5267. Tava aqui. Salvador, é o Papa Romeu Mike Tango Juliette, paciente de informação Papa. Solicita alteração de tráfego para Galeão. Nível 280. Mike Tango Juliette, está autorizado para o Galeão. 280 é o nível, via cola da 10, saída da Euleda, Bidev, Bidev intercepta a Upper Whisky 50, aciona 5135 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, autorizado Galeão 1200, decola 10, saída da El, Bidev, Upper Whisky 50, transponder 5135, frequência do controle 119.8, Mike Tango Juliette. Cotejamento correto, chame para o push no patch 3, Juliette. Chama para o pushback no patch 3, Mike Tango Juliette. Aproximadamente aí 3 milhas do farol de Itapuã, ok? Lamento, trip 5401, patch 3. Afirmativo, Mike com o Vitor, chame na vertical de Itapuã, atento a um Highlander da Aerostar decolando aqui da 17, ok? Informe quando visual com esse tráfego. Gente, na proa de Itapuã, mantendo 100 pés, tomará visual com o Highlander. Torre, gol 648. 648, check 3, livre pouso, pista 10, 100 graus, 199. Livre pouso, baixada travada. Disque Bravo, isque, acione e chame táxi. Quilômetro Oscar decolado aos 10, mantendo a minha escuta, informe quando o visual com o Mike Eco Vitor. Mantenha a escuta, reportará quando o visual com o Mike Eco Vitor. O Mike Eco Vitor, visual com o Islander decolando ao 7. Afirmativo, Mike Eco Vitor mantendo a separação visual com esse tráfego, mantém ainda a linha do litoral e espera sobre a vertical do farol de Itapuã, aguardando para cruzar a final do 10 e baixo na direita. A gente vai manter o vertical de Itapuã aguardando para cruzamento visual com o aeronave. Ciente, mantendo minha escuta agora de transferência, aqui no Romeu Oscar. Senhores aeronavegantes, o vento na superfície em Salvador, 100, intensidade 12, chegando até 23 nós. Ok, obrigado, 4710. Papai, 9-1-1. Gostaria de ser, Duna, localizador, chega o trem, torre 1186. Ok, boa tarde. É. Avisa o contrato com o Quilo Romeu Oscar, está passando na chegada de Vitória. Afirmativo, Quilo Romeu Oscar, chame agora o controle 119.8. 19.8, Romeu Oscar. Ele está passando com o Quilo Romeu Oscar na sua escuta. Quilo Romeu Oscar, prossiga visual, chame no travesso do farol da barra. Está passando no farol da barra, Romeu Oscar. Vou manter o setor e aguarde autorização para ingresso ao circuito. Mike Eco Vitor. Salvador, boa tarde, voo no 600, final da 1-0, baixo travado. Estimativo, no 600, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ok, boa tarde. Azul 4032, controle Salvador, ajuste 10-12, via chegada mar e desça para 2000 pés. Ajustado 10-12, autorizado via mar para o final do ILS, 40-4033, descida 2000. Oceano 314, livre LS. Livre LS, reportaria estável, Oceaner. Bom dia, 40, alterna Vitória. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre em 118.6. O altímetro marca agora 1012. Juliette Alfa, torre 18.6, ajuste 1012, 3401. Zero autorizado pouso, vento 090 graus, 159. Tempo 190, bora 100. Romeu 648 prossegue via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3, mantendo a saída do pátio 3. Alfa Kilo, mantendo a saída do pátio 3, ou Romeu 648. Trip 5267, chame Recife, frequência 1251. Concentro Recife 1251, 5267. Claro. Número 2, aproximação, continue e aguarde pista livre. Aguarda o 47, meu velho. Corre para o Whisky, papá, para ingresso. Whisky Bravo Whisky, autorizado o ingresso, chame alinhado e pronto. Fica o ingresso, Whisky Bravo Whisky. Para o táxi azul 4065, 124 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, alterna Confins. Maquilo Zulu, prossiga para o final da pista 17. ONU 7 Lima, Maquilo Zulu está presente, está seguindo. Oceano 314, eu necessito que inicie agora a redução para a aproximação. Vai reduzir, está com 190 nós, reduz mais aqui. Tá. Bono 648 prossegue após a passagem do tráfego da Azul, vai prosseguir para o 03, principal, Finger 03. Entendeu, após a passagem da Azul, segue para o 3, 1648. Afirmativo. Ok. Ok, Mike Eco Vitor, a retaguarda do Airbus na final do ano 0, autorizado, cruzamento. Ainda mantendo a perna do vento pela direita do 17, aguarde para girar a base. Mas quer correr para essa guarda do Airbus, vai manter a perna do vento pela direita, aguardando para girar. Bono 600 no solo, Zuno 5, libera a direita, chame o solo 21, decimal 9, agilizando. 219, agilizando, gol no 600. Oi, de Papatango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, ciente do tráfego. Reduzindo a velocidade da aproximação, continue a aproximação para o 17, aguarde a autorização de pouso. Lima, Kilo Zulu. Estão 7, suficiente, muito grato. Ok. Controle, Kilo, Romeu 11, na travessa da barra. Ciente, frequência livre. Frequência livre, Romeu 11. Oceano 3, Ono 4, está agora passando Duna, interceptando o curso do localizador. Checa o trem, chame a torre, Ono 18, 612. 18, 6, obrigado. Tudo visual com o Charlie 402, final da 17. Positivo, é, o Vitor já está visual, já para a nave na final da 17. Whisky Bravo, Whisky livre de colagem, o vento de 100 graus, 17 nós. Whisky é colagem, Whisky Bravo, Whisky. Lima Kilo Zulu, continua a aproximação do 17, contato visual com tráfego aliado? Afirmativo. Só aguardar a pista livre, Zulu. Zulu. Corre Oceania 6314, localizador da 10. 6314, chame passando externo, trem baixado travado. 14. Corre o Mike Acovito, pode seguir como o número 2 para o 17? Afirmativo, como número 2, chame girando base, Mike Acovito. Mike Acovito girando base como número 2 para o 17. Lima Kilo Zulu, livre pouso, pista 17, o vento de 100 graus com 16 nós. Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu. Nova Amaral, Alfa, controle. 47 no zero, no solo, Zuno 8, libera a direita, chame o solo, 219. 219, 47 no zero. Anotei, aproximação IR-9, o senhor vai executar o ILS Whisky. Porém, mantém-se na chegada Mari, descendo para agora 2.500. Tarde. Prossegue via Alfa, Kilo, está autorizado o cruzamento do pátio principal. Vai prosseguir para o Finger 09, no pátio principal. Alfa, Kilo, autorizado aí, o cruzamento do pátio principal para o 9, para o 4710. É o cruzamento do pátio 3, comandante, desculpa. Autorizado o cruzamento do pátio 3, vai prosseguir para o pátio principal no Finger 09. Então, Autorizado o cruzamento do pátio 3 pro 9 no principal, 4790. Tá escuto, tem a Fox Yard? O senhor vai executar a chegada da Mari até Itap, Itap voa pro Serra Vitor 366 pro ILS Whisky. 705 com a final do 10, 100 graus no 79, chame o solo, Mike Eco Vitor. Positivo, Eco Vitor, vai chamar solo na cabeceira 17. Vitor. Lima, Kilo Zulu, no solo 19, táxi à direita, boa tarde. Torre agora, 1186. 1186. Torre, boa tarde, papapapá, Mike Eco Delta. Mike, Eco Delta, ciente do tráfego, chame no setor norte da torre, a 3 milhas do aeródromo. Para, setor norte, 3 milhas, Delta. O trip 5401, após a passagem do tráfego na final do 10, a linha mantém. Após a passagem do tráfego, a linha mantém o trip 5401. 2000, ajustado no 012, chegada mais. Por gentileza, informe ao centro Recife que eu perdi contato com ele. Ah, positivo, isso vem acontecendo com todas as aeronaves que adentram a esta área terminal por esse setor. Muito grato. Grato pela informação. Azul 4032, livre ILS. Livre ILS para Azul 4032. Zero táxi, me escuta até o corte, Pat 4, Mike, Eco Vitor. 3 milhas, Mike, Eco Delta. Já ajustando o final no 7. Afirmativo, Mike, Eco Delta. Continue a aproximação para 1-7, aguarde pista livre. Aguarde autorização de pouso. Foi o Mike, Eco Delta. Continua aguardando pouso, Delta. Alfa na Vespa de Paris. Sim, atirando o Alfa, vai prosseguir para a rotatória. Segue via rotatória, mas tem 1.500 pés. Controle, libera velocidade para o Azul 4032. Livre. Grato. Mike Eco Delta avistado, após o pouso prossegue para qual pátio? Pátio 4. Ok, está livre o pouso da cabeceira 17, vento de 100 graus, 17 nós, Mike Eco Delta. Livre pouso para a cabeceira 17, Delta. Torre, o Mike Eco Vitor no pátio 4, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Romeu Whisky, Bravo Whisky, chame Recife, frequência 1251. Recife 251, isso para Whisky. Trip 5401, autorizado decolagem, vento de uma centena de graus, 169. Autorizado a decolagem, trip 5401. Azul 4065, ali mantém após o trip. Após o trip, ele mantém, Azul 4065. 6314, Oxanair. Oxanair 6314, prossegue via Alfa, Kilo, cruza o pátio 3, vai pro Finger 05 no pátio principal. Alfa, Kilo, cruza o pátio 3, o Finger, pode repetir? 05. Até o 05, muito obrigado. Oceaner 6327, cópia. Índio Nova Barofa, prosseguindo para a rotatória. E estamos cientes que o pouso é na pista 10, conforme solicitado. Vai chamar a torre agora, na frequência 118612. Chama a torre na 118612, chama 16. É 327, pronto, cópia. Na flor da rotatória, não tem que ter pés, visual campo na frescura. Ok, Mike, o Índio November Alpha, vento de 100 graus com 17 nós, altímetro 1012. Intercepte a final do 17, chama em final de 3 milhas, Índio November Alpha. A intenção do Índio November Alpha, Torres, se possível, é pousar na 10. Ok, ciente. Então prossiga para a perna do vento da pista 10 e aguarde autorização para girar a base. Chame no através norte da torre, Índio November Alpha. Vai chamar no através norte da torre, na perna do vento da 10, Índio November Alpha. Aqui está passando 7.500 pés. Está autorizado Serra Vitor 366 para o ILS Whisky. Autorizado Serra Vitor 366 para o ILS Whisky, o Serra Fox Track. Azul 4032, já passando Duna, localizador para pouso, redução e cheque para pouso. Chame 1186. Ciente, 186, 4032. Controle Salvador, Trip 5401, perfil da Dael, passando 3000. 5401, no controle, contato radar. Garoto. 119.8 é a frequência do controle, pessoas a bordo, Julie. Essa é a METPAC 118.6, 1012 no altímetro. Bom voo, Julie. Azul 4065, livre decolagem, vento de 100 graus, 179. Livre decolagem da 10, azul 4065, obrigado. Juliette, acione chame táxi. Acione chame táxi, Juliette. Torre, Salvador, 4032, final, baixo e travado, boa tarde. 4032, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 4032, gente. Torre Webjet 6721, está pronto, ponto de espera, boa tarde. Boa, 6721 após a passagem do azul que pousa ali e mantém. Após azul que pousa ali e mantém, 6721. 35401, qual a razão de subida até o nível 150? Até o 150, aproximadamente 2.500 pés por minuto, senhor. Ah, ok, sente. 2 livre pouso, 100 graus, 18 nós. Sente, 4032. Dael. Azul 4065, este é o controle de Salvador, está em contato radar, a saída é a Dael. Suba com a razão de subida de 2.000 pés até o nível 150 devido ao tráfego. 2.000 até o 150, azul 4065. Papapá, Serra Fox Yankee, passa o Serra Vitor 366, em aproximação, checa o trem, chame a torre 1186. Chama na torre 1186, contra checado Serra Fox Yankee. Torre Salvador, papapá, Serra Fox Yankee, interceptou o localizador ILS Whisky da 10. Serra Fox Yankee, chame passando o marcador externo, trem baixado travado. Tá passando externo, Serra Fox Yankee. Senhor, tá passando Duna, confirme. Confirma, confirma. Passando Duna, Serra Fox Yankee. Chame passando externo. Bora passando externo, Serra Fox Yankee. E o November Alpha foi interceptar a perna do vento do 10, efetue 360 pela direita, ok? Ciente, vai direcionar do vento e vai fazer 360 pela direita, em November Alpha. 54032, no solo 28, agiliza a liberação na Fox, chama no solo 121-9 a livrar. Já livrando, azul 4032, confirme a frequência, por gentileza. Polo 21-9. 219, obrigado. Webjet 6721, pista liberada, livre de decolagem, uma centena de graus, 17 nós. Iniciando Webjet 6721. Solo 6327. 6327, autorizado Ilhéus, 240 nível, decola da 10, saída da El Leda, direto Ilhéus. Aciona 54 no 3 no transponder, 119.8 controle. Autorizado Ilhéus, 240, decola da pista 10 da El Leda, direto Ilhéus. 54 no 3 no transponder, 119.8 controle, eu chamei 6327. Retejamento correto, chama para o posto no 01. Vai chamar para o posto. Solo Salvador, boa tarde, azul 4032. 4032, muito boa tarde. Prossegue via Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e vai até o Finger 08 no pátio principal. Alfa Kilo, aí pátio de carga depois na 08, confirme. 08 no pátio principal, Finger 08. Vai só cruzar o pátio 3. O principal ingressando agora no pátio auxiliar, o azul 4032. Salvador, boa tarde, Altar 3155, formação Papá para Guarulhos, 340. Da 3155, está autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10, saída da El, Leda Bidev. Em Bidev, intercepta pelo ISC 50 até o destino. Aciona 5427 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Salvador, estacionado no pátio 4 para o táxi. Está autorizado o táxi, chame na Oscar para o ingresso, Vitor Índia Juliette. Fala na Oscar para o ingresso. Índia November Alfa autorizado por seguir o circuito, reporte girando base para a 10. Vai ingressar no circuito, chama na base, dá 1-0, de Novemberão. Se tiver questionamento, o Xenia 6327 na posição 1. 6327 autorizado, puxa o acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa o acionamento, chama táxi, 6327. É o Fox Yankee no solo 31, libera a direita, chame o solo 121, decimal 9. Libera a direita, chamar o solo 119, que é o Fox Yankee. Solo Salvador, Serra Fox Yankee, livrou a direita. Serra Fox Yankee, confirma o pátio, por gentileza. O ProGuard da Aerostar, Serra Fox Yankee. Autorizado, prosseguir via Kilo, vai cruzar o pátio 3, vai cruzar o pátio principal e vai prosseguir via Lima, Mike, Quebec, me chama na Quebec para prosseguir. O cruzamento da 1735. Vai via Kilo, vai cruzar o pátio 3, pátio principal, vai via Lima, Mike, Quebec, chamará. É a você. Uno 396, Duna, localizador, redução, cheque para pouso, torre 1186, dúzia, gol 1396. Uno 396, torre 186, graças. Para pushback, acionamento da 3155, posição número 7. Tá 3155, coordenando com a equipe de solo, assim que passar uma aeronave à sua retaguarda, Charlie 560, está autorizado push no 07. Afirmativo, para passagem, autorizado no 7. 3157. 4065, obrigado. Controle 6721, vai precisar de desvio à direita, fim de evitar formações. Positivo, estou autorizado, desvio. Livre desvio, 5721, confirmando.